Quizás que fue mejor el matador de los favelas. Da favela é os 500 vagabundo. Avisa filha da puta que o bonde chegou com tudo. Pesadão, trajadão, beca do PSG. A piranha tá passando, doida pra se envolver. O meu jeito de bandido, se não gosta é só não olhar. Vira a cara, morde a cara, mas deixa o trem passar. Porque o bonde tá que tá, porque o bonde tá que tá. Injeção no fura lá, tá deixando ela sarrar. O DJ tá que tá, soltando a putaria pra piranha se excitar. O DJ tá que tá, soltando a putaria pra piranha se excitar. Olha, se liga, o bagulho é tudo. Você comeu em 2017, uma folha de novo.